Guess we got a little off track, but love knows a way back through the storms and pouring rain. Got my hands on the wheel and I'm flying. Heartbeat loud as the thunder rolls. Riding in on a stampede of lightning. Oh, I'm bringing back the sunshine. Bringing back the sunshine. Baby, it's about time. Oh, oh. Bring it back. Oh, yeah. Fala, garotos. Hoje vamos começar a edição número 172 para falarmos do que aconteceu no final de semana em Iowa e também em Pocono. Já que tivemos aí uma mescla bem interessante, aí, tivemos em Iowa a KN, né, a KN Pro Series, West e West, foi a corrida combinada das duas categorias, e tivemos também a Xfinity Series, né? E lá em Pocono tivemos a Arca na sexta-feira, a Truck Series no sábado, que foi uma porcaria, e a Cup Series no domingo, que foi realmente uma corrida muito boa, né? Tivemos muita coisa acontecendo na pista também, e fora das pistas também, lá em Pocono. Então eu gostei demais da corrida de Pocono, da Cup Series. Foi realmente, no meio do contexto geral, pessoal, foi a melhor corrida do final de semana, tá? A Cup aí, às vezes é meio difícil falar aí quando a Truck Series tá na pista, mas eu tenho que assumir que realmente a Cup foi a melhor. Bom, só pra falar pra vocês aí, né, dar uma ideia como vai ser essa edição, vai ser dividido em dois blocos. Primeira parte só corridas, tá? As corridas, as 5 corridas do final de semana, né? E depois o segundo bloco vai ser, vou falar um pouquinho aí sobre alguns assuntos que vem aparecendo bastante nas últimas semanas. Esse bloco, segundo bloco, pessoal, vocês vão poder ouvir não só no final de semana, pode deixar para ouvir na segunda-feira ou na terça-feira, tá? Esse segundo bloco, porque é assunto do momento, não é um assunto que vai ficar amarrado e preso ao final de semana. Beleza, pessoal? Bom, então sejam todos bem-vindos à edição número 172. Boa tarde, bom dia, boa noite, ou a melhor hora que vocês preferem estar nos ouvindo aí, né? Sempre. É, quero agradecer todos que mandam e-mail também, pessoal. Manda o WhatsApp também pra mim, tá? O e-mail pode anotar aí, leoguina@hotmail.com, tá? O meu WhatsApp tem lá nos grupos de NASCAR, lá tem lá não sei na onde, lá pode pegar lá meu número lá, WhatsApp, mandar mensagem, pode ligar também, só não liga 3 horas, mas que eu tô dormindo, tá? É, pode mandar também lá no Twitter, @leoguina também, lá no Facebook, leonardo.guina, pode mandar aí, pessoal. Manda aí, vamos conversar bastante sobre NASCAR. Afinal, pessoal, esse programa aqui, esse podcast, eu faço pra vocês, não é pra mim, tá? É pra vocês. Então eu quero fazer o melhor pra vocês, trazer o melhor pra vocês de NASCAR, com certeza, né? Não posso falar, mas é o único, porque tem mais coisas aí, tem videocast também, né? Não é, mas eu acho que 100% do NASCAR, eu acho que só eu e o Curva do S, tá? Mas mesmo assim, eu acho que o Curva do S, de vez em quando, fala algumas coisinhas de outras categorias aí, categorias, né? Bom, é, quero começar então com a KN, pessoal, que foi uma corrida muito boa, tá? Vitória do Tyler Arkrum, que é o líder da KN Wist, tá, pessoal? Ele que tá andando muito bem lá, é o líder do campeonato. Quarta vitória seguida dele no campeonato da KN, realmente é um número bem interessante dele aí, é, desse cara aí. E, pessoal, perdão, é a terceira vitória seguida dele, está a quarta vitória do ano, tá? Ele venceu em Thompson, New Hampshire, que nós ainda não assistimos, vamos assistir em New Hampshire na quinta-feira, que vai sair essa corrida pra nós aí, o VT lá nos Estados Unidos. Eu falo vamos assistir porque a gente vai conseguir no YouTube ali assistir o videozinho, tá? E vamos assistir daqui 2 semanas também, daqui 15 dias, essa corrida que foi em Iowa, que com certeza foi uma corrida interessante, tá? Não foi aquela corrida movimentada, cheia de coisas, né? Mas foi uma corrida interessante, cerca de 7 bandeiras amarelas. Tivemos ali o cara que realmente dominou a maior parte da corrida, foi o Tyler Dippel. Esse cara aí corre na KN West aí, faz o campeonato lá. Ele foi o cara que liderou bastante voltas, né? Então, ele acabou perdendo a corrida ali no detalhe ali, acabou sendo envolvido em algum acidente ali e acabou ficando para trás, e nosso amigo aí, e realmente não teve chance de se recuperar, reconectar aí no pelotão e tentar a vitória no final da corrida. Então, parabéns ao Tarawakam pela sua vitória, tá? É interessante aí essa corrida mesclada, combinada, eles chamam de combinada, né? essa coisa combinada das duas categorias aí, tanto a West como a West. Tá na West, pessoal, o Derek Thorne, que é o líder do campeonato, ele foi o melhor colocado. Ele, pessoal, o Derek Thorne e o Ryan Pritchard, eles estão empatados em pontos, tá? Tá igual, tá? Os dois têm a mesma quantidade de pontos, são 335 pontos para os dois. Realmente é um campeonato bem apertado na West, tá muito interessante a KN West, certo, pessoal? São duas categorias diferentes, mas eles fazem essa corrida combinada sempre um anual aí. Eu gosto muito de assistir essa corrida, vocês também assistam essa corrida aí, porque, pessoal, geralmente o VT tem 50 minutos, né, com as edições, os cortes ali de comerciais, então o pessoal posta, já tira todos esses comerciais aí, então dá 48 minutos, 50 minutos, mais ou menos 51 minutos, e é bem rapidinho, bem legal, e fica bem algo dinâmico, porque as corridas são editadas, sabe? Então não tem aquele negócio, aquele lenga-lenga de bandeira amarela, às vezes tem muito bandeira vermelha. É bem legal pra assistir, assistam que vale a pena, tá, pessoal? Essa corrida combinada aí. Bom, então, já falei da West da Wish lá em Iowa, essa corrida aconteceu na sexta-feira à noite, tá, pessoal? Foi corrida da KN Pro Series Wish e West, tá, combinada aí. Então, vitória do Tyler Erkun, que ele que corre na David Gillan, no carro da David Gillan, hein, tá, pessoal? Então, ele que faz... tá correndo com um cara que tá aparecendo bem aí, a família Gillan tá realmente investindo aí nas categorias menores, enquanto o Todd Gillan tá indo até que razoavelmente bem lá na Truck Series. Eu tô gostando de ver o Todd Gillan lá em cima lá, eles são filhos, né, do aquele cara do Gillan que correu na Cup, vocês devem lembrar com certeza. Beleza, pessoal? Bom, então vamos dar mais um passinho para frente, como relembrei vocês, só para relembrar vocês, tá? Vai ser só de corrida, não vai ser nada, algo também maçante também, tá? Não quero ficar enrolando muito nos assuntos, até porque tivemos duas corridas interessantes, que foi a corrida, com certeza, né, a corrida da Cup da R-Series foi interessante. A Arca foi na sexta-feira, tá, pessoal? Sexta-feira à tarde, a corrida da Arca aí. Foi uma corrida boa, uma corrida... Eu posso falar que foi boa, tá? Tivemos aí os problemas aí de... vamos colocar de combustível, geralmente acontece. Realmente, toda vez acontece lá na Arca, lá, né, pessoal? Porque tem aquela jogada de combustível, o pessoal faz uma... Geralmente, parte de dois grupos, né? Um grupo vai com a tática invertida, vai com a janela invertida, outro grupo vai com a janela normal, né? E vai uma perna longa, longa e uma mais curta, outros vão com a curta, longa, longa, e fica aquele negócio de combustível no final ali. E no final tivemos duelo entre os dois líderes do campeonato, né? O Zenon Smith e o Sheldon Creed, eles estão aí, são líderes do campeonato, tá, pessoal? Eles estão aí se duelando, se batendo. É coisa de louco esses dois aí. Eu tô gostando de ver essa briga dos dois, tá bem sadia. Tomara que os dois consigam, né, logo em breve aí. Ou não for esse ano, ou talvez ano que vem, né? Esse ano é difícil. Eu falei esse ano já pensando em 2019. Talvez 2019 ou 2020 eles consigam bons carros, né? E pelo melhor truques, né? Para que eles vão para Truck Series, fazer a sua passagem para Truck Series. E lá eles continuam esse duelo deles aí, tá? Pessoal, só queria chamar a atenção aqui para vocês aqui, como a Arca mudou as coisas, né? O ano passado, a Bill Venturini, pessoal, vinha com 5 carros, 4 carros, é uma coisa de louco, era avassalador o carro deles ali. Esse ano a Matt Mayer tá realmente mudada e tá aí com força total. Do top 5, dos 5 carros do top 5, pessoal, 4 é da Matt Mayer, realmente não tem o que falar desse time. Como esse time cresceu, como esse time aí tá muito bem. E esse time, então, os dois caras que são líderes do campeonato, que brigam pelo título, tá? Então são dois companheiros de equipes. Eles se estranharam no finalzinho da corrida ali, bateram porta a porta, né? Teve um porrão pra lá, um porrão pra cá. Isso é interessante, essa deal faz parte da vontade deles de lutar pelo título, tá, pessoal? Então eu gosto muito disso daí, realmente é válido, né? Até porque, né, se fosse um negocinho com açúcar não tinha graça. Mas enfim, corrida meio sem sal com açúcar, mas é uma corridinha interessantinha de assistir aí, tá, pessoal? Quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, não perca seu tempo não, porque não, talvez não vale tanta pena aí. Coloca nas 20 voltas final lá, que lá o bicho pega, né? Apesar de ser uma corrida pequena, né? Eu falei 20 voltas, mas esqueci. Foi uma corrida bem curta, né? Corrida de 33 voltas apenas, então é uma corrida curta. A corrida que durou cerca de 45 minutos aí, tá, pessoal? Aliás, a corrida foi... A corrida acabou a corrida devido à chuva, tá? Choveu e a corrida... cancelaram a corrida aí. A corrida tinha previsto a duração de 50 voltas, que daria aí as 150 milhas do patrocinador aí que leva, dá o título a Model Space 150, tá? Então a corrida teve, foi encurtada, então foram apenas 33 voltas, mas como já teria, já não teria condições de voltar tal, e tudo aquele problema, e a corrida acabou devido à chuva, tá, pessoal? Então choveu e foi interessante o toque ali, os momentos finais ali, né, onde que já poderia vir essa bandeira amarela aí para acabar com a corrida. Foi o Sheldon Creed e o Zane Smith se batendo e duelando pela vitória. Pessoal, então vamos avançar aí, vamos falar um pouquinho agora da Truck Series, né? A Truck Series que aconteceu no sábado, foi a primeira corrida no sábado aí, a Truck Series. Já falamos de duas categorias, vamos falar de mais uma aqui, a Truck Series. Pessoal, a Truck Series não aconteceu nada de nada com nada, tá? Realmente foi uma corrida bem sem graça, uma corrida muito rápida, né? Corrida aí com 60 voltas, né? Prevista mais ou menos igual. Seria igual a Arca, né? 60 voltas. Mas a Arca choveu, acabou pela metade, já que havia passado metade da corrida, então acabou a Arca. Então a Arca foi dada bandeira quadriculada lá na Arca na sexta-feira. E na Truck Series não choveu, foi o sol moeu lá em pouco, né? No sábado. Mas pessoal, a corrida foi meio sem graça, tá? Já não é a primeira vez que corrida em pouco da Truck Series sem graça. Podemos falar, eu posso talvez até, não sei se vocês têm a mesma opinião que a minha. Mandem aí a opinião de vocês aí no @leoguina lá no Twitter, tá? E no Instagram também, tá? Tem @leoguina também no Instagram. Manda lá pra mim lá, manda no e-mail também. Se as corridas da Truck Series em pouco casou ou não com a pista, tá? Se a Truck Series ali tá meio que... Dá liga o negócio, tá? Tem algumas pistas, pessoal, que a corrida é chata, que às vezes a categoria não dá muito certo, né? Então, é mais ou menos, não vamos colocar assim, eu não gosto de fazer comparação, não vou fazer comparação com outras categorias não, mas tá, mas pessoal, parece que pouco e Truck Series não dá certo, tá? O negócio não vai, meio sem graça, meio xoxo, tem hora nas relargadas ali que vira aquele tumulto, né? 6, 7, 10 truques lado a lado ali naquele retão lá. Nós de freio, aquele Deus me acuda, né? Porque chega todo mundo junto pra frear numa curvinha lá. Apesar que a curva é bem larga, uma curva, é a curva maior, com maior extensão ali. Tem um banco realmente que ajuda. Mas todo mundo tem que se ajeitar ali, ajeitar a casa ali pra poder fazer a curva e frear e fazer a curva, né? Então é bem interessante esse momento loucura. Mas também é só. Passou ali, passou, acabou, tá? Na segunda curva já não tem mais tanta coisa. Na última curva, então, na terceira curva já... praticamente secou e depois desce no retão já todo mundo no vácuo do outro. Aí raramente um vai já tentar tirar o vácuo na primeira curva de novo. Aí já o negócio já miou já. E a Truck Series também tá nascendo assim. Então, eu não gosto, não gosto muito das coisas da Truck Series. É uma corrida muito rápida. Uma corrida, ser rápida não é problema, tá? Pode ser rápida, mas bem intensa, mas nesse não é problema. É uma corrida meio sem graça, o Caio Busch sumiu, o ar limpo lá fala mais alto, quem pega o ar limpo ele vai embora, então foi a vitória do Caio Busch aí, uma vitória fácil do Caio Busch, tá pessoal, que de outro foi o segundo também de forma fácil, os dois truques pareciam que tinha umas 10 rodas, uns 50 motor, porque o trem andava bem mais que os outros, né, o Dalton Sérgio foi o terceiro colocado, o canadense Stuart Friesen foi o quarto colocado, e o Justin Haley fechando o top 5, entre Todd Bila, o Johnny Sauter e o Matt Crafton, John Nemechek e o Ben Rhodes, esses foram os 11 primeiros colocados aí, né? Fechou aí no John Nemechek aí o top 10. Pessoal, tô falando meio enrolado hoje, tá complicado, tá? Mas vamos lá. O Matt Snyder foi o 12º, Austin Hill foi o 13º, Cody Cowling foi o 14º e o Tony Thorson foi o 15º colocado. Parabéns aí, o Tony Thorson conseguiu um bom resultado aí, né? Fazia tempo que ele não conquistava, não aparecia pelo menos aí no top 20, né? Então, um bom resultado dele. Ele que fez apenas, pessoal, 4 largadas, tá, pessoal, na Truck Series aí. O melhor resultado dele foi lá em Iowa, foi 13ª posição, tá? Esse é o segundo melhor resultado dele. Lá em Iowa foi lá na 9ª corrida, né, quando ele foi fez uma boa corrida. E pessoal, ele corre com um truque que não é lá aqueles bons não, então faz um bom trabalho o Tony Thorson aí, né, vamos ficar de olho esse menino, talvez ele melhore um pouquinho o truque, ele consegue fazer boas corridas aí. O George Anderson, que é um cara bem famosão no Twitter, foi o 16º colocado, né, o Justin Fontaine foi o 17º, Austin Eulfelf, esse aí que já correu na Arca, o 18º, Josh Hamill foi o 19º e o Bob Lemethus foi o 20º colocado, certo pessoal? Bom, o que aconteceu de interessante corrida? Nada. Sim, não aconteceu nada, de nada, de nada. É, e é isso aí mesmo. E parabéns ao Caio Busch por sua vitória. Vitória, eu nem vi quantas vitórias ele tem na Tuxílio, pessoal, mas eu sei que agora ele se igualou, né, ao Todd Bodai, né? São aí 51 vitórias agora. Então aí, somando tudo, né? Somando com a corrida de domingo, agora falta 8 vitórias para chegar às 200 do Caio Pérez. Sim, pode começar, né, a briga aí, porque vai dar muita discussão isso daí. Bom, pessoal, eu tô precisando é isso aí mesmo, não tenho que falar muito, tenho que rodear muito o assunto, porque é isso aí mesmo, e foi isso aí, é igual aquele vídeo lá, né? É porque é mesmo isso aí, não aconteceu nada de nada. Bom, vamos lá. Vamos avançar um pouquinho mais no tempo aí, né? Estamos, lembrando que a gente tá no sábado à tarde, agora a gente já avança um pouquinho pro comecinho da noite aqui, pra nós aqui, né? Sábado à noitinha ali, por volta de 6h30, 7h ali, a corrida da X-Men Series, né? Lá em Iowa, a Westseller 250, que aconteceu no sábado à tarde, comecinho da noite lá, nem chegou a descrescer tanto no final da corrida, mas enfim. O Christopher Bell, mais uma grande vitória dele, terceira vitória seguida do Christopher Bell, quarta vitória em 2018, ele que iguala ao recorde do Denhard Jr., tá, pessoal, 1999, lá na Busch Series, quando ele venceu três, quando o Contender venceu três vitórias seguidas, tá, ou um cara que disputou o título, como vocês preferirem, certo, pessoal? Então, o Christopher Bell, muito bem, num bom momento, já quero fazer aí até uma crítica aí, né, o Christopher Bell. Ele falou abertamente e declaradamente que ele não quer ficar mais um ano na Cup Series, que ele quer ir pra Cup Series. Meu amiguinho, quer ir pra Cup Series? Vai, não tem vaga pra você lá. Quer andar no meio pelotão? Anda. Só que vai acontecer? Você vai perder o time, tá? Vai acabar perdendo o time. Aí você vai fazer o quê? Vai voltar, enfiar o rabo em meio das pernas, vai ter que voltar pra Cup Series ou vai ter que ir jogar dominó com seus avós, né? Porque vai perder o time, vai perder o tempo aí de... quando for perder o time, pessoal... vai deixar que coisas boas aconteçam no momento certo, assim, beleza, pessoal? Ou só se, né, for um cara bem iluminado aí, tipo, tirar um Danny Head e colocar o Christopher Bell, certo? Que talvez o Danny Head tá merecendo o carro que ele tem. Tá bem abaixo, realmente, o Danny Head. Só se isso acontecer, certo, pessoal? Mas não, eu acho que isso não vai acontecer. Eu creio que isso não deva acontecer, tirar o Danny Head e colocar o Christopher Bell lá no carro número 11. Então, Christopher Bell... fica aí correndo na X-Men Series mais um ano, fique em evidência, aparecendo, vencendo corrida, disputando título, disputando vitória, tá? Fica aí se mostrando sempre na primeira página do jornal, aí é o lugar bom pra você fazer isso, tá? Você tem um bom carro, tem uma boa equipe, uma equipe que vai te dar um bom suporte, né? E com certeza nos próximos anos vai surgir uma oportunidade que você queira, tá? Pode ser até talvez a vaga do Danny Hennig, eu acho que o Danny Hennig tá na hora de... começar a ir para outro lugar para tentar fazer uma coisa diferente para ver se é campeão. Tá? O Danny Hennig tem talento para isso, ele pode fazer isso, mas do onde que ele tá já estagnou, já não vira mais nada. Né? Então talvez o Danny Hennig saindo de lá sobe uma vaguinha para você, Christopher. Caso contrário, sossego faixa. Bom, o segundo colocado foi o Dustin Hennig, que ficou bravo pra caramba com o Christopher Bell, que os dois se tocaram porta a porta ali, né? Mas é coisa de corrida, normal, na minha opinião, não aconteceu nada demais. O Cameron Benjamin, boa corrida do Cameron Benjamin. Foi o terceiro colocado, Rothstein, esse sim que faz uma grande corrida, pessoal. Na JD Motorsport, uma equipe que não é daquelas grandes, tá? Fazendo tudo direitinho aí. Só pra vocês terem uma noção, o carro da JD Motorsport terminou à frente da Chip Ganassi do carro 42, que de vez em quando aparece o Kyle Larson, que foi o Johan Mecek na quinta posição, fechando o top 5, tá? Então, é isso aí, pessoal. Parabéns, Rothstein. Esse sim foi o grande vitorioso da tarde pra mim. Olha só o sexto colocado, o Ian Reed, o sétimo, o Ian Tux. Cole Custer, esse aí que fez uma boa corrida, ele deu muitas voltas, o Cole Custer acabou se perdendo aí, acabou não conquistando a vitória, e o Chase Briscoe, uma boa corrida, levando ao 60 aí, ao top 10, tá, pessoal? O 60 que é, olha, eu vou te falar, esse carro 60 aí tem uma maré de azar, que o meu amigo, não é fácil não, viu? Mas ele conquistou aí mais uma vez, tá? O Chase Briscoe consegue levar esse carro, vou falar de novo, tá, pessoal? Mais uma vez o Chase Briscoe consegue levar esse carro no top 10, tá? Corrida passada foi o Scandi, foi apenas o Austin Cindric, foi apenas o 17º colocado. Porque o Ty Majeski, então, talvez que pegue esse carro aí, não se dá muito bem. Se bem que ele foi sétimo em Iowa, tá? Na outra corrida que tivemos, a mesma corrida, né? Em Iowa aí, só que sempre não tem os Cup Drive, foi o sétimo colocado, né? Foi um bom resultado. Mas o Chase Briscoe sempre leva esse carro muito bem aí, né? Lá em Chicago foi o nono colocado e agora em Iowa foi o décimo colocado. Então parabéns ao Chase Briscoe com um belíssimo resultado com o carro número 60, tá pessoal? O Daniel Ranch também, que teve um probleminha aí com o Brandon Jones, acabou empurrando o Brandon Jones. Eles trocaram algumas farpas aí, né? Trocaram algumas palavras mais fervorosas no Twitter, né? Agora o Twitter é uma mãe, conta tudo pra nós, né? Então... eles brigam lá e nós fica só olhando, nós só ficamos acompanhando ali. O Shannon Lee no carro número 3 foi 13º colocado. Eu conversei com esse cara aí, esse Shannon Lee no Twitter, tá pessoal? O cara é gente boa, tá? É gente boa esse cara aí. Ele falou que busca assim uma boa vaga, tá fazendo de tudo pra conquistar patrocínio, pra continuar fazendo corridas aí na Research Series no ano que vem, tá pessoal? Um cara bem bacana, gostei de conversar com esse cara aí. É legal conversar com esses caras que são tão famosos que eles respondem, né? Os outros caras nem respondem. Por exemplo, mandei um Twitter lá pro... Pra quem que foi? Não esqueci, rapaz. Foi um cara da Kyle Busch. Não sei se foi o Christopher Bell. Eu não esqueci mesmo. Eu não sei. Foi o... Não lembro. Foi um cara da Joe Gibbs aí, tá? Não sei se foi o Christopher Bell, se foi o Eric Jones. Foi o Eric Jones, é ele mesmo. Não respondeu, não responde. Agora esses caras menos famosos, eles respondem. É legal pra caramba, tá? O Joey Gaines foi 17, o Austin Senek o 18º no 22, tá? Ele realmente um pouco abaixo. O Devin Starr, no excelente carro do Jim Mains, né? Foi o 19º colocado. O Jeremy Clements no 20º colocado com 51, certo, pessoal? Bom, o que mais tivemos aí de interessante aí? O Tyler Reddick foi muito mal, foi nono colocado, acabou tendo problemas o Tyler Reddick, né? Não foi muito bem. O Matt também não, foi o 26º colocado, tá? Não foi um resultado interessante para ele. O Ryan Sieg também, pessoal, que largou bem, começou um bom começo de corrida ali, acabou tendo problemas também, não foi tão legal assim. E é só, daí para baixo são outros nomes aí. O Wade Black Jr. aí foi o 28º, né? Então, mais ou menos isso daí mesmo, e é o que é, isso aí. Beleza, pessoal? Bom, corrida interessante, tá? Quem não assistiu essa corrida aí pode assistir, que vai gostar da corrida, que foi uma corrida bem movimentada, e eu gostei bastante da corrida, tá, pessoal? Foi bem movimentada, corrida bem legal de assistir, beleza? Bom, agora então vamos passar para a Cup Series, realmente uma corrida que tivemos, já começamos, né, logo após o qualify aí, já com polêmicas. Não, o assunto não é mamilos, tá, pessoal? É polêmico mesmo o assunto aí, que é um assunto que eu vou trazer no segundo bloco, que é o caso aí das punições após qualify, e realmente foram 13, tá? 13 carros dos 40 carros, né? 13 dos 40 foram punidos após o qualify de pouco, foram pegos na inspeção. Isso aí aconteceu, pessoal, eu tô tentando remoer aqui minha memória um tempinho aí, né? Pra lembrar, mas se eu não me engano foi no Texas... Foi na Bank of America no ano, faz uns 2, 3 anos mais ou menos. Eu acho que foi no Texas. Eu acho que no Texas, Bank of America não, é Bank of America em Charlotte. Eu acho que foi no Texas ou foi em Charlotte. Eu acho que foi essa corrida de Bank of America aí. Eu acho, tenho quase certeza. Que eu lembro que foi vários casos, foram 8 ou 10 punidos, né? Porque eles descobriram um lugar ali que realmente dava algo diferente. E esses carros ficaram tentando, e na época não era igual hoje, tá? Que tem limite, porque senão não participa nem do qualify, tal. Na época o Jimmy Johnson teve que colocar o carro lá, foi até antes da corrida do Jimmy Johnson, foi pego antes da corrida. É, o carro antes das corridas não estava pronto, que ficaram aí mexendo no carro ali. E ali na sustentação do vidro ali, né? Tiveram que na hora passar massa, lixar, pintar, colocar uns adesivos lá para disfarçar um pouco, depois levar o carro para a corrida, né? Então, pessoal, foram punidos vários carros, então mudou bastante a dinâmica e a cara da corrida, né? Por exemplo, o Kyle Busch, começar com o Kevin Harvick, né? Que havia feito a pole e largou lá do fundão, largou em 29º. O Kyle Busch largou em 28º, foi punido também. E o pole foi o Daniel Soares, ele que herdou a pole position aí, né? O Daniel Soares, então, conquistou sua primeira pole. O Kevin Harvick nunca havia vencido e nunca havia feito pole, pouco conquistou a sua pole, mas perdeu, né? Mas continua sem nenhuma pole, nenhuma vitória. O Kevin Harvick, porque o Daniel Soares ficou com a sua primeira pole na Cup Series e a sua primeira pole e pouco, né? Então parabéns, Daniel Soares. Palmas para o Daniel Soares, ele conquistou a sua pole, pole que não foi pole que ele fez, mas ele conquistou a pole que foi o terceiro colocado, tá? E daí para trás, pessoal, mudou muita coisa, então a corrida teve uma dinâmica bem legal, né? Eu gostei bastante dessa dinâmica aí, porque bons pilotos largou lá atrás. Só para vocês terem uma noção, pessoal, o Kyle Busch foi o 28º, o Kevin Harvick largou na 29ª. O Joe Logano foi na 30ª. Clint Bauer, o 31º. Kyle Larson, o 32º. Ryan Blaine, 33º. O Eric Mirola, 34º. Jimmy Johnson largou na 35ª. Da Pomena na 36ª. Austin Dillon na 37ª. William Barron, 38ª. Bubba Wallace na 39ª. E o Casey Kane na última posição, na 40ª posição. Todos esses foram punidos, tá, pessoal? Todos esses largaram lá de trás, né? É um número bem relevante aí de pilotos punidos, né? Fala um pouquinho, Chico, um pouquinho mais desse assunto aí, né? No segundo bloco, tá? Dessas punições aí, tá? E vou até falar das punições, o que que sobrou de punição, e teve punição pesada aí, tá? Bom, a corrida começou, o negócio adiantou, tá? O primeiro segmento foi mais tranquilo, né? Sem muito problema, sem bandeira amarela, mas depois do segundo segmento aí o bicho pegou, tá? Também não pegou tanto assim também não. Não foi lá aquelas coisas não, tá? O primeiro segmento foi vitória do Chase Elliott, com o Kevin Harvick já próximo ali pra vencer, né? Bem perto ali mesmo pra vencer. Depois foi uma inversão no segundo segmento ali. O Kevin Harvick venceu e o Chase Elliott foi o segundo colocado, tá, pessoal? No segundo estágio ali. Tivemos só a bandeira amarela ali, com o Corey LaJoy ali, com incidente na curva 3, nada de tão sério, né? Do Corey LaJoy ali. E depois, no segundo estágio aí, no terceiro e último estágio, aí o bicho pegou, aí tivemos muita movimentação, tá? Tivemos o Keselowski com problema, depois o Keselowski ficou muito bravo no rádio também. Depois tivemos aí um problema de motor do 00, né, que do carro da Starcom Race com o Lando Calrissian. Ele acabou tendo seu motor explodido, foi aí que começou a mudar muita coisa. Depois do pit que teve aí, pessoal, depois que teve o pit do Keselowski, lembrei, fugiu o nome do piloto aqui. Depois desse pit aí, né, tivemos aí o entrever dentro do pit lane ali entre o Eric Mirola e o Kevin Harvick, tá? Acabou ali saindo o Eric Mirola, saiu muito rápido, pegou o Kevin Harvick. O Kevin Harvick teve que ir para os pits ali, não teve muito tempo, né, o Kevin Harvick mexendo no carro, tal, virou aquela correria toda, né? Tanto o Eric Mirola como o Kevin Harvick estavam conectados ao pelotão, tá, pessoal? Estava bem longe, porque eles estavam saindo do pit e o pelotão já estava lá na curva 3 para fazer a relargada. Então, em poucas voltas, talvez eles seriam alcançados aí pelo pelotão e iriam levar voltas, né? Então, talvez essa posição do Kevin Harvick na quarta posição que ele terminou, nem isso ele chegaria. Mas tivemos aí já logo de cara na relargada o motor do 00 explodindo, aí sim eles conseguiram reconectar. Tanto o Eric Mirola como o Kevin Harvick voltaram para os pits e deixaram mexeram com mais calma no carro, né? Porque tiveram mais tempo para mexer no carro. E aí sim o negócio pegou. E aí sim tivemos uma relargada ali. E foi uma relargada interessante, tá? O Kyle Busch, o Daniel Soares, né? O Eric Jones, todo mundo junto ali. O William Barron também. Foi bem interessante as últimas relargadas aí no finalzinho. Depois tivemos aí um incidente muito sério, muito grave, né, do Bubba Wallace. Pessoal, na minha opinião, graças a Deus que ele bateu de lado no muro, tá? Se ele tivesse, que ele saiu reto, sem freio, sem nada, ele conseguiu jogar, dá pra ver que ele puxa a direção pra esquerda e o carro não entrou no banco e foi pra esquerda. Realmente o carro bateu de lado no muro, tá? Se ele vai de frente ali, pessoal, talvez poderia ter tido até fraturas, ter quebrado, não vou falar fratura que é muito, tá? Mas poderia ter quebrado alguma perna ali, com certeza que seria um impacto muito forte, poderia ter feito uma lesão mais grave, tá? Eu acho que quebrou uma perna, pessoal, até menos sério do que uma fratura. Fratura realmente é pior, tá? Poderia ter quebrado uma perna, ou ter até uma luxação realmente, né? Ter ficado aí, poderia até, vamos colocar uma luxação, tá? O menos grave possível, né? Eu não gosto de, tipo, esticar a mão, que morreu. Não, vamos falar uma luxação ali na mão, por exemplo, ali no cotovelo ali, porque no braço ali, na mão, porque tá segurando o volante com muita força ali, e é uma pancada muito forte, uma luxação pode tirar ele até no próximo outro semana, que vai ser um outro swing, tá, pessoal? Então, vamos usar assim, tá? Mas foi um acidente muito forte, muito sério mesmo. Ele demorou pra abrir a janelinha ali, né? Que a janelinha ali já é um sinal que o piloto tá bem, então como ele demorou, fiquei preocupado. E logo depois ele abre e veio, já chega o pessoal ali, né? Os paramédicos já pegam ele, quer pegar ele e fala, não, deixa eu aqui, ele pega e senta pra tomar um ar, realmente ele ficou zonzo. um tempo depois, né, ele foi lá, deu entrevista, né, na pós o acidente dele, e foi lá pro hospital, depois saiu do hospital e deu entrevista até durante a corrida ainda, né, tava acontecendo corrida ali, nas últimas voltas, e falou que tava tudo bem, tudo beleza, né, e depois mais tarde eu vi um post dele no Twitter falando que ele, depois daquele acidente, depois daquele dia que ele teve, ele precisava só de uma cerveja. Bem legal, muito bom ver isso, sinal que o cara tá bem, bom Wallace, tá, e segue o jogo. Depois disso aí, pessoal, tivemos um momento bem legal na corrida, que foram as relargadas, tá? O Daniel Suárez chegou um certo momento na última relargada ali, tá um pouco à frente do Kyle Busch, até pensamos, eu pelo menos pensei, né, que ele iria realmente estar à frente ali, o Daniel Suárez, ia conseguir colocar o carro à frente, ia sair à frente do Kyle Busch, ia dar trabalho pro Kyle Busch, se caso o Kyle Busch quisesse vencer, mas não, o Kyle Busch conquistou a vitória aí e deixou tudo certo aí, vitória número 49 do Kyle Busch, tá, pessoal? Se iguala ao Clint Bauer, perdão, ao Clint Bauer, eu li Clint Bauer aqui, ele se iguala ao Tony Stewart, eu lembrei do carro 14 e falei Clint Bauer, mas não, ele se iguala ao Tony Stewart, o Kyle Busch, 49 vitórias, ele tá no ranking de vitórias aí, total de maiores vencedores da NASCAR, da história da NASCAR, ele tá no ranking empatado agora, na 11ª posição com o Tony Stewart, certo, pessoal? Bom, muito interessante, o Kyle Busch agora está 8 vitórias, somar 200 vitórias. Pessoal, ah, mas o Pérez venceu 200 na Cup, não foi na soma das 3. Tá, beleza, a gente sabe disso, tá? Mas é um número interessante, é um número que eu... tá bem longe de algum piloto fazer igual o Kyle Busch, tá? Pode ser que ele tá somando as 3, beleza, mas na Cup tem só 49, um quarto só do que o Richard Pérez venceu. O Jeff Gordon tem bem mais que ele, tá bom, pessoal, a gente sabe disso. Mas é um número interessante, tá? É um número interessante. Realmente, não é para qualquer um esse número, né? Ah, mas o cara corria todo final de semana, em todas as categorias aí, e vencia. Beleza, pessoal, mas ninguém fez o que ele fez. Tá? Interessante é quando você faz algo que ninguém fez, né? E o Kyle Busch tá fazendo. O Kyle Busch conquistou, pessoal. O Kyle Busch tá lá conquistando devagarzinho ali. Ah, mas o Kyle Busch não tem título, não tinha título. Agora ele teve o título lá, que foi que ele entrou no meio do campeonato e machucou e conquistou. Mas conquistou o título, pessoal. Esse é o sistema da NASCAR aí, que de escolher o seu campeão, tá? É que eu sempre falo, a NASCAR precisa rever esse modelo de campeonato aí, né? Mas, pessoal, o Kyle Busch tá conquistando um número importante, tá conquistando um número que ninguém conquistou, tá? Pode ser que 200 vitórias na Cup do Richard Pérez, 200 vitórias somando nas 3 do Kyle Busch. Mas ainda tá pra nascer o cara que vai fazer igual o Kyle Busch ou o cara que vai fazer igual o Richard Pérez. Pra mim, o Richard Pérez é impossível. Igual o Kyle Busch, mais impossível ainda. Mas vai ficar uma marca pra história pra tentar bater. Acha que é fácil? Pega o carro, né? Fala alguém aí, né? Não tô falando nós que pegar o carro e ir lá, né? Fala pra algum. Vamos ver se algum piloto aí tem a mesma disposição, que tem que ter disposição, tá, pessoal? Que você correr às vezes as 3 categorias de uma semana não é fácil, porque você cansa muito, tá? É exaustivo, tá dentro do carro lá o tempo todo. E como são tocadas diferentes, tá? Como você consegue descer de um truque, que é uma tocada de um jeito, você pula para um carro da Series, que é tocado de outro, e pula para um Cup, que é realmente uma tocada mais agressiva ainda, né? Então, como você consegue acertar 3 carros no final de semana? E o Kyle Busch, pessoal, consegue fazer isso. Então, é um número, tá? Ah, e o Kyle Busch é o cara das 200 vitórias nas três categorias, e o Richard Pérez é o cara com 200 vitórias só na Cup, tá? Mas vamos relembrar, pessoal, que na Cup, antigamente, quando o Richard Pérez conquistou esse título aí, essas quantidades de corridas, tá? Chegou um ano ter 64 corridas no ano. Corria na terça, corria na segunda, corria no feriado, né? Não, sério mesmo. Corria no final de semana, tinha feriado, corria. Tinha algum evento especial lá, corria. Ia ter a festa do tomate e corria, né? Então, existia vários e vários eventos aí do K-Cup, a Washington Cup antigamente, né? Quando se modernizou. Então fazia. Então era diferente, tá? É diferente o modelo, o campo de campeonato, era bem, bem diferente do que é hoje, tá? Hoje em dia são as corridas ele mesmo ali. Então o cara tem que vencer, o negócio é bem mais disputado. Antigamente não era tão disputado assim. E temos ainda relatos ainda, até que alguns pilotos reclamavam, o Bob Whisky, por exemplo, reclama até hoje que o carro do Chepere era diferente, tá? Então. E na NASCAR naquela época lá, não é que nem hoje, que uma inspeção, não, era ia lá, juntava todo mundo e ia pro pau, né? Ia pau na máquina no final de semana ali. E assim que acontecia as coisas. Então, pessoal, parabéns ao Caio Busch pela sua vitória. Parabéns, tem que dar um parabéns aos outros pilotos aqui. Parabéns ao Daniel Suárez pela sua melhor posição, que foi a segunda posição. Parabéns ao Alex Bowman também pela sua melhor posição, que foi na terceira colocação, tá? O carro de 88 lindo da Exalta, né? E parabéns também ao Liam Baron, né, que conquistou aí a sua sexta posição, que realmente foi também a sua melhor posição na Cup Series, tá, pessoal? Então, cheio de parabéns esse final de semana e pouco, uma corrida muito boa, tá? Eu praticamente gostei muito da corrida, gostei da dinâmica da corrida, tá? E para completar, claro, né, vamos completar aí, tivemos um pequeno entrever também entre o Mário Benedetto e o nosso amigo o Eric Mirola, tá? Parece que não se deram muito bem não, né? Eles foram lá conversar para tentar ser amigos após a corrida aí. Foi uma conversa um pouco mais calorosa, houve toques e empurrões durante na pista, né? Mas enfim, é coisa de final de semana, coisa de corrida. Então, segue o jogo aí. Então, certo, pessoal? Bom, esses aí foram as corridas que eu tinha que falar para vocês, tá, pessoal? Esse bloco aí é mais focado nas corridas do final de semana. E o segundo bloco agora eu vou falar bastante coisas diferentes, algumas notícias também que aconteceu durante a semana aí. E vou falar também aí de alguns assuntos que precisam ser comentados, que eu tô para comentar fazia algum tempo com vocês. Beleza, pessoal? Então, daqui a pouquinho eu volto para falar um pouquinho aí desses assuntos e, claro, encerrar também a edição do 172.